16313 is called identification, send flight level 050 via Bosch arrival. Roger, 050 via Bosch arrival, enter 6313. MA322, ANL de Colasso, Sono 0, vento 1, 3, 0 graus, 099. MA322, eu coloco 47208, controle. Oxanã 6322, contato radar na decolagem, suba via Pucca para nível 350. Oxanã 6322, mensagem entrecortada, repita para o controle. Comissa via Pucca para 350. Gente. Oxanã 6313, send 2003 QNH1016, cleared, ILS X-ray, runway 10, report established. Roger, clear to descend to 2003 QNH1016, and report published on ILS. Oxanã 6322, inicialmente mantém a via, guarde coordenação. final, runway 10, Oceanair 6313. Oceanair 6313, contact the tower frequency 118.195. 118.195, Oceanair 6313. Good night. Tower, Oceanair 6313, final runway 10. Oceanair 6313, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 0 miles. Clear to land runway 10, Oceanair 6313. Chama Centro Recife, frequência 12545, até 2085. 6313, ground 57, leave by the right, call ground 121.9, good night. Controle Salvador, boa noite, 22707, passo 2110, para o 60, para 90. Azul 2707, aciona a identificação, desceu via, chegada bomba para 4000 pés, seu ajuste no 06. Desce via, 4000 pés, 06, azul 2707. Boa noite, Xenê 624, mantendo a proa 070 por 25 milhas para evitar formações, informação November. Frente, Xenê 624, aciona identificação, está autorizado continuar a descida até nível de voo 050, reporte no término dos desvios. Autorizado nível 050, 6224, após os desvios poderia o WhatsApp? Autorizado ETAP 6224. Quais os desvios de ETAP 6224? The wind is 140 degrees, 09 knots. Line up and take off 10 clear, American 230. Zero, everyone at 22, call Salvador departure frequency 120.80. 2080, Command America 230. Have a nice flight. departure marking 230 out of 2.5 of flight level 340. Delta 230, with a contact on departure, climbing level 340. Maintain momo departure. Okay, flight level 340, we're going to request after the turn here direct to Neiman or Flaxville Weather. Okay, clear deviation, stand by enemy. Position America 230. Okay, clear to deviate, direct to Neiman or Flax, American 230, we'll let you know. Revolution M2224 vai manter a proa 060 por aproximadamente 20 milhas e depois vai aproar direto do Duna, pode ser? Ok, sou número 2 na aproximação. Prossiga nos desvios, o número 1 no momento está a 25 milhas para a posição Duna. E o senhor está como número 2. Pode prosseguir nos desvios e poste no término, 6224. Ok, devo manter essa proa 060 por mais aproximadamente 20 milhas e só depois então ter condição de reaproar. A gente vai reduzir velocidade, aguarda suas instruções para prosseguir, 6224. Controle azul 2707. 2707, prossiga. Pode voar Duna, senhor. Só para 2000 pés, mantenha a proa, mantenha a Star Golf e aguarde. Isso para 2000 pés, eu já tinha metido no zero no meio. 2000 no zero no meio, aguardando azul 2707.